andrecedesmoral.com.br. Ontem ela saiu de casa dizendo que voltava às 4h30. É mentira dessa mina, ela tá planejando a volta por cima. Ela já tá atualizada com hit lambada aqui no paredão. Quando tocar o solinho, ela empina gostoso. Desce tudão, desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Olha o que essa menina faz no lambadão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Olha o que essa menina faz com popozão. Desce tudão. Faz no lambadão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Olha o que essa menina faz no paredão. Devo a o francês da lambada. Tu barra, tu barra, tora. Toda essa é bombom até embaixo. Devo a dizendo que voltava às 4h30. É mentira dessa mina, ela tá planejando a volta por cima. Ela já tá atualizada com hit lambada aqui no paredão. Quando tocar o solinho, ela empina gostoso. Desce tudão, desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Desce tudão, tão. Olha o que essa menina faz no lambadão. Coara.